Ficheiro 85, página 691. Sua Alteza, o Príncipe Carlos Eduardo, baixou a cabeça para passar sob a ombreira da porta e entrar na cabana. Em visita aos feridos, estava vestido à altura da ocasião, calças presas nos joelhos, em veludo cor de ameixa e meias de seda da mesma cor para combinar, camisa de linho branco imaculado e, certamente para demonstrar solidariedade para com as tropas, casaco e colete no xadrez dos Cameron, apresentando ainda um xadrez complementar drapeado sobre um dos ombros, preso com uma pregadeira de quartzo escocês. Os seus cabelos tinham acabado de ser empoados e a Ordem de Santo André reluzia no seu peito. Ficou parado no vão da porta, nobremente inspirando todos à sua vista e notoriamente bloqueando a entrada dos que vinham atrás. Olhou lentamente em redor, fitando os 25 homens amontoados no chão, os ajudantes agachados sobre eles, o monte de ligaduras ensanguentadas atiradas para um dos cantos, a diversidade de remédios, os instrumentos espalhados sobre a mesa e eu, de pé, atrás desta. Sua Alteza, de um modo geral, não apreciava muito a presença de mulheres no exército, mas jamais esquecia as regras de cortesia. Eu era uma mulher, apesar das manchas de sangue e vómito que pululavam na minha saia e o facto dos meus cabelos saírem da touca em meia dúzia de direções diferentes. Madame Fraser, disse ele, cumprimentando-me com uma graciosa reverência. Alteza, inclinei a cabeça em resposta à sua cortesia, esperando que ele não se demorasse muito. O seu trabalho em nosso benefício é muito apreciado, madame, declarou ele, no seu leve sotaque italiano, mais acentuado do que o normal. Obrigada, agradeci eu. Cuidado com o sangue, está escorregadio aí. A sua boca delicada comprimiu-se ligeiramente quando contornou a poça que eu indicara. Com a porta livre, Sheridan, O'Sullivan e Lord Balmerino entraram, aumentando o congestionamento na cabana. Agora que as exigências da educação haviam sido cumpridas, Carlos agachou-se com todo o cuidado entre dois catres e colocou a mão gentilmente no ombro de um dos homens. Qual é o seu nome, meu bravo soldado? Gilbert Munro, Vossa Alteza, acrescentou o sujeito apressadamente, fascinado com a presença do príncipe. Os dedos, de unhas bem cuidadas, tocaram as ligaduras e talas que envolviam o que sobrara do braço de Gilbert Munro. O seu sacrifício foi notável, Gilbert Munro, disse Carlos com simplicidade. Prometo-lhe que não será esquecido. A mão alisou a face barbuda de Munro e ele enrubesceu de elevado prazer. Eu tinha diante de mim um homem com um ferimento no couro cabeludo que precisava de ser costurado, mas pude observar Carlos pelo canto do olho enquanto ele circulava pela cabana. Movendo-se devagar, ia de leito em leito, sem deixar de falar com nenhum ferido, parando para perguntar o nome e a terra natal de cada homem, oferecer agradecimentos e afetividade, congratulações e palavras de conforto. Os homens ficaram mudos de perplexidade, tanto os ingleses quanto os escoceses, mal conseguindo responder a Sua Alteza com murmúrios inaudíveis. Finalmente ele pôs-se de pé e alongou-se com sonoros estalidos das juntas. Uma ponta do seu chale de xadrez arrastara na lama, mas ele não pareceu notar. Trago-vos as bênçãos e os agradecimentos do meu pai, disse. As vossas façanhas de hoje nunca serão esquecidas. Os homens que se encontravam deitados no chão não estavam no estado de espírito certo para dar vivas e aclamações, mas houve sorrisos e um murmúrio geral de apreço. Virando-se para sair, Carlos avistou Jamie de pé num canto, evitando assim que os seus pés descalços fossem pisados pelas botas de Sheridan. O rosto de Sua Alteza iluminou-se de contentamento. Mon cher, eu não o vi hoje. Receei que algo lhe tivesse acontecido. Um olhar de reprovação atravessou o seu rosto bonito e corado. Por que motivo não foi jantar à casa paroquial com os outros oficiais? Jamie sorriu e inclinou-se respeitosamente. Os meus homens estão aqui, Alteza. As sobrancelhas do príncipe ergueram-se diante destas palavras e ele abriu a boca, como se pretendesse dizer alguma coisa. Mas Lord Balmerino deu um passo em frente e sussurrou ao seu ouvido. A expressão de Carlos mudou para um ar de preocupação. Mas o que é isto que estou a ouvir? Perguntou a Jamie, perdendo o controle da sintaxe, como lhe acontecia em momentos de emoção. Sua Excelência acabou de me informar que você também sofreu um ferimento? Jamie pareceu ligeiramente desconcertado. Lançou um olhar rápido na minha direção para ver se eu havia escutado o mesmo que ele. E constatando que eu sem dúvida ouvira, olhou novamente para o príncipe. Não foi nada, Alteza, só um arranhão. Mostre-me. O pedido foi feito de uma maneira simples, mas indubitavelmente tratava-se de uma ordem. O chale manchado caiu sem mais protestos. As pregas do xadrez escuro estavam quase negras no lado de dentro. A camisa que usava por baixo estava manchada de vermelho, desde a axila até à anca, com placas castanhas e rígidas onde o sangue começara a secar. Interrompendo por um instante o tratamento do ferimento na cabeça que iniciara, dei um passo em frente e abri-lhe a camisa, afastando-a delicadamente na zona da ferida. Apesar da quantidade de sangue, constatei que não se tratava de um ferimento grave. Ele estava firme como uma rocha e o sangue já não escorria. Era um corte de sabre enviesado sobre as costelas. Um ângulo de sorte. Se tivesse entrado de frente, teria penetrado profundamente nos músculos intercostais. Assim, uma aba de 20 centímetros de pele abria-se solta e o sangue vermelho começava a exsudar sob ela, outra vez, com a libertação da pressão. Seriam necessários vários pontos para a suturar, mas, excluindo o constante perigo de infecção, o ferimento não era de forma alguma grave. Virando-me para relatar isto a Sua Alteza, parei, estancada pela estranha expressão que o seu rosto exibia. Por uma fração de segundo, pensei que se tratasse de tremores de recruta. O choque que uma pessoa que não estava acostumada à visão de sangue e ferimentos sentia nessas ocasiões. Nos postos de campanha, muitas enfermeiras novatas retiravam um curativo feito no campo de batalha, davam uma vista de olhos e saíam que nem uma flecha para vomitar silenciosamente lá fora, antes de regressarem para cuidar novamente do paciente. Os ferimentos de guerra têm um aspecto particularmente desagradável. Mas não podia ser isso. Embora não fosse de modo algum um guerreiro nato, ainda assim, Carlos fora ferido, como Jamie, aos 14 anos de idade, na sua primeira batalha, em Gaeta. Não, concluí, ao mesmo tempo que a expressão momentânea de choque desaparecia dos suaves olhos castanhos. Ele não podia ficar estarrecido diante de sangue ou ferimentos. O homem que ele tinha diante de si não era um camponês ou um pastor de ovelhas. Não era um súbdito anónimo cujo dever era lutar pela causa Stuart. Aquele homem era um amigo. E pensei que talvez o ferimento de Jamie o tivesse feito perceber repentinamente que o sangue era derramado por suas ordens, que os homens eram feridos por sua causa e, portanto, não era de admirar que o conhecimento desse facto o tivesse atingido com tamanha profundidade, como um corte de espada. Ele olhou para a zona ferida do corpo de Jamie por um longo instante. Depois, ergueu o rosto e fitou nos olhos. Apertou com força a mão de Jamie e inclinou a sua própria cabeça. Obrigado, disse em voz baixa. E apenas naquele instante acreditei que talvez ele pudesse ter sido rei, afinal. Por ordem de Sua Alteza, uma tenda fora erguida na pequena encosta atrás da igreja como o último abrigo dos mortos em batalha. Tendo recebido prioridade no tratamento, os soldados ingleses não tinham nenhuma naquele local. Os homens jaziam em fileiras, com os rostos cobertos por lenços. Os escoceses das terras altas distinguiam-se dos outros apenas pelos seus trajes, todos aguardando sepultamento no dia seguinte. MacDonald, de Keppoch, trouxera um padre francês com ele. O sujeito, os ombros arreados de cansaço, a estola roxa usada de forma incongruente sobre um chale escocês manchado, movia-se devagar pela tenda, parando para rezar ao pé de cada figura deitada. Ó Senhor, conceda-lhe o descanso eterno e permita que a luz brilhe eternamente sobre ele, dizia. Fazia o sinal da cruz e passava ao cadáver seguinte. Eu estivera na tenda antes e, com o coração na boca, contara aos corpos dos escoceses mortos. 22. Agora, quando voltei a entrar lá dentro, vi que o alto preço pago em vidas subira para 26. O 27º jazia na igreja, no último quilómetro da sua jornada. Alexander Kincaid Fraser, morrendo aos poucos dos ferimentos que lhe destroçaram a barriga e o peito, com uma lenta infiltração interna que não podia ser estancada. Eu vira-o quando o trouxeram, lívido, de uma tarde inteira a sangrar lentamente até à morte, sozinho, no campo, entre os corpos dos seus inimigos. Ele tentou sorrir para mim e eu molhei-lhe os lábios ressequidos e untei-os com sebo. Dar-lhe algo para beber significaria matá-lo instantaneamente, já que o líquido escorreria pelos seus intestinos perfurados, causando um choque fatal. Hesitei, observando a gravidade dos seus ferimentos e pensando que uma morte rápida talvez fosse melhor, mas parei imediatamente. Compreendi que ele iria certamente querer ver um padre e fazer a sua confissão, pelo menos. Assim, despachei-o para a igreja, onde o padre Benin cuidava dos moribundos, como eu cuidava dos vivos. Jamie fizera visitas breves à igreja, sensivelmente de meia e meia hora. Mas Kincaid resistiu por um tempo surpreendentemente longo, agarrando-se à vida, apesar da deterioração permanente do seu estado. No entanto, Jamie ainda não voltara da sua última visita. Compreendi que a luta estava agora finalmente a terminar e fui ver se os podia ajudar. O espaço sob as janelas que Kincaid ocupara estava vazio. No seu lugar via-se uma mancha grande e escura. Ele também não estava na tenda dos mortos e Jamie parecia ter desaparecido. Encontrei-os finalmente um pouco acima da colina, atrás da igreja. Jamie estava sentado numa rocha, com Alexander Kincaid deitado nos seus braços, a cabeça cheia de cachos pousada no seu ombro, as pernas longas e peludas, pendendo lânguidas para o lado. Estavam ambos imóveis como a rocha sobre a qual estavam sentados, imóveis como a morte, embora só um deles estivesse morto. Toquei na mão branca e frouxa para ter certeza. E pousei a minha mão na espessa cabeleira castanha, parecendo ainda incoerentemente viva. Um homem não devia morrer virgem, mas este morrera. Ele morreu, Jamie, murmurei. Ele não se moveu por um instante, mas depois abanou a cabeça, abrindo os olhos, como se estivesse relutante a encarar a realidade da noite. Eu sei, morreu pouco depois de eu o trazer cá para fora, mas eu não queria que ele se fosse. Segurei-o pelos ombros, estendemo-lo delicadamente no chão. O solo estava coberto de mato e o vento da noite agitava a erva em seu redor, que roçava ao de leve no seu rosto, qual toque afetuoso da terra. Não querias que ele morresse sob um teto, disse eu, compreendendo a sua intenção. O céu cobria-nos com a sua vastidão, aconchegando-nos nas suas nuvens e concedendo-nos a sua promessa de refúgio infinito. Ele assentiu devagar. Depois ajoelhou-se junto do corpo e beijou-lhe a testa ampla e lívida. Também gostaria que alguém fizesse o mesmo por mim. sussurrou ele. Dobrou uma ponta do chail escocês sobre os cachos castanhos e murmurou qualquer coisa em gaélico que eu não compreendi. Um posto médico de campanha não é um lugar para lágrimas. Há demasiado trabalho para fazer. Eu não chorara o dia inteiro, apesar de tudo o que vira. Mas naquele momento cedi, ainda que apenas por alguns instantes. Encostei o rosto ao ombro de Jamie em busca da sua força. E ele tocou-me ao de leve para me consolar. Quando ergui os olhos, enxugando as lágrimas do rosto, vi-o ainda a olhar fixamente com os olhos secos para a silenciosa figura deitada no chão. Sentindo que eu o observava, olhou para mim. Chorei por ele enquanto ainda estava vivo, para ele saber, Sassenach, disse serenamente. Bem, como vão as coisas lá dentro? Funguei, assoei o nariz e tomei-lhe o braço quando regressámos à cabana. Preciso da tua ajuda com um deles. Qual? Hamish Macbeth. O rosto de Jamie, tenso há tantas horas, relaxou um pouco sob as manchas de sujidade. Ele voltou então. Fico contente, mas como é que ele está? Revirei os olhos e olhei para cima. Já vais ver. Macbeth era um dos favoritos de Jamie, um homem forte e pesado, com uma barba castanha, encaracolada e modos reticentes, mantinha-se sempre ao alcance da voz de Jamie, sempre pronto, quando algum serviço era necessário durante a jornada. De poucas palavras, possuía um sorriso tímido e lento que se abria na sua barba, como uma flor que desabrocha à noite, rara, porém radiante. Eu sabia que a ausência do grandalhão, após a batalha, preocupara Jamie. Mesmo entre os outros acontecimentos e tensões. À medida que o dia progredia e os desgarrados voltavam um a um, eu ficara atenta ao regresso de Macbeth. Mas o pôr-do-sol chegou e as fogueiras irromperam pelo acampamento militar, sem que houvesse notícias de Macbeth, e eu comecei a temer que o encontrássemos entre os mortos também. No entanto, ele entrara no posto de feridos há meia hora, movendo-se lentamente, mas pelo seu próprio pé. Uma das pernas estava manchada de sangue até ao tornozelo, e ele caminhava de um modo saltitante, com as pernas meio abertas, mas de maneira alguma deixaria uma mulher tocar-lhe para ver qual era o problema. O enorme sujeito estava deitado sobre um cobertor, perto de uma lanterna. Com as mãos entrelaçadas sobre o ventre volumoso e os olhos pacientemente fixos nas vigas do teto. Girou os olhos quando Jamie se ajoelhou ao seu lado, mas não fez qualquer outro movimento. Deixei-me ficar discretamente ao fundo, oculta pelas costas largas de Jamie. Muito bem, então, Macbeth, disse Jamie, colocando a mão no pulso grosso, como forma de cumprimento. Como estás, amigo? Vou indo, senhor, respondeu o gigante com a sua voz retumbante. Vou indo. É que é um pouco. Hesitou. Bom, então vamos dar uma vista de olhos. Macbeth não esboçou qualquer protesto quando Jamie dobrou para trás a barra do seu quilte. Espreitando através de uma fresta entre o braço e o corpo de Jamie, pude ver a causa das hesitações de Macbeth. Uma espada ou lança. Atingira-o acima da forquilha, entre as virilhas, e abrira caminho para baixo. O escroto fora rasgado de um lado e um dos testículos encontrava-se parcialmente pendurado para fora, e a sua superfície lisa e rosada estava brilhante como um ovo descascado. Jamie e os dois ou três homens que observaram o ferimento empalideceram, e eu vi um dos ajudantes tocar nas suas próprias partes, num movimento reflexo, como se quisesse assegurar-se de que estas estavam ilesas. Apesar da terrível aparência do ferimento, o próprio testículo não parecia danificado e não havia sangramento excessivo. Toquei no ombro de Jamie e sacudi a cabeça, querendo dizer que o ferimento não era grave, independentemente do efeito que este tivesse na psique masculina. Captando o meu gesto pelo canto do olho, Jamie deu umas palmadinhas no joelho de Macbeth. Não é assim tão grave, Macbeth. Não te preocupes, ainda vais ser pai. O grandalhão estivera a olhar para baixo, apreensivamente. Mas diante destas palavras, transferiu o olhar para o seu comandante. Bem, isso não me preocupa, senhor, pois já tenho 6 filhos. Não sei o que é que a minha mulher iria dizer se eu... Macbeth ficou roxo, quando os homens à sua volta começaram a rir e a zombar. Lançando um olhar para trás, para mim, em busca de confirmação, Jamie reprimiu o seu próprio riso e disse com firmeza: Isso também vai ficar bem, Macbeth. Obrigado, senhor. O homem respirou aliviado, com absoluta confiança na afirmação do seu comandante. Ainda assim, continuou Jamie rapidamente, vai ser preciso cozer a ferida, amigo. Agora tu é que decides. Ele enfiou a mão no estojo aberto para pegar numa das agulhas de sutura feitas à mão. Horrorizada com os objetos rústicos que os barbeiros cirurgiões geralmente usavam para cozer os seus clientes, eu reunira 3 dúzias para mim, selecionando-as entre as mais finas agulhas de bordar que consegui arranjar e aqueci-as em forceps sobre a chama de uma lamparina, curvando-as delicadamente até conseguir obter a curva em meia lua adequada, necessária para costurar vários tecidos. Da mesma forma, eu fizera o meu próprio catgut, fios para sutura feitos a partir de tripas de animais. Uma tarefa suja e desagradável, mas pelo menos eu tinha a certeza de que os meus materiais se achavam bem esterilizados. A minúscula agulha de sutura parecia ridícula entre os enormes dedos, polegar e indicador de Jamie. A ilusão de competência médica não era ajudada pelas vesgas tentativas de Jamie de passar o fio na agulha. Ou eu mesmo faço isso, disse ele com a ponta da língua ligeiramente saída da boca em sinal de concentração, ou interrompeu-se ao deixar cair a agulha e começar a tatear as pregas do chile de Macbeth à procura do instrumento. Ou, repetiu retomando a frase, enquanto exibia a agulha triunfalmente diante dos olhos apreensivos do seu paciente, a minha mulher pode fazê-lo. Sacudindo ligeiramente a cabeça, convocou-me para entrar em cena. Fiz o melhor possível para exibir uma expressão prática e trivial, retirando a agulha da mão incompetente de Jamie e passando o fio por ela perfeitamente com um único gesto. Os grandes olhos de Macbeth viajaram lentamente entre as enormes patas de Jamie, que ele conseguiu fazer parecer o mais desajeitadas possível, colocando a mão direita deformada em cima da esquerda, e as minhas mãos pequenas e ágeis. Por fim, deitou-se com um suspiro de desalento e resmungou o seu consentimento em deixar uma mulher tocar-lhe nas suas partes privadas. Não te preocupes, meu amigo, sussurrou o Jamie, dando-lhe umas palmadinhas amigáveis no ombro. Afinal, ela tem manipulado os meus já há algum tempo e não me emasculou até agora. No meio das gargalhadas dos ajudantes e pacientes mais próximos, Jamie começou a levantar-se, mas eu impedi-o, empurrando um pequeno frasco na direção das suas mãos. O que é isto? Perguntou. Álcool e água, respondi eu. Solução desinfetante. Se não quisermos que ele tenha febre, uma inflamação ou algo pior, o ferimento terá de ser lavado. Macbeth, obviamente, andara um bom bocado desde o local onde fora ferido, e havia manchas de terra e de sangue junto ao ferimento. Álcool de cereais era um desinfetante muito forte, mesmo suavizado com 50% de água destilada, esterilizada, como eu usava. Ainda assim, era o único recurso mais eficaz contra as infecções, e eu era inflexível quanto à necessidade da sua utilização, apesar das queixas dos ajudantes e dos gritos angustiados dos pacientes submetidos a ele. Jamie olhou para o frasco de álcool e depois para o ferimento aberto e estremeceu ligeiramente. Ele tivera o seu próprio quinhão, quando cosi o corte que tinha na parte lateral do seu corpo naquela manhã. Bem, Macbeth, melhor em ti do que em mim, disse ele, e colocando o joelho firmemente sobre a região da barriga do escocês, aspergiu o conteúdo do frasco sobre os tecidos expostos. Um rugido apavorante sacudiu as paredes e Macbeth contorceu-se de dor como uma cobra cortada. Quando o urro terminou, o seu rosto estava esverdeado e ele não fez absolutamente nenhuma objeção quando comecei o trabalho rotineiro, ainda que doloroso, de costurar o escroto. A maioria dos pacientes, mesmo aqueles terrivelmente feridos, comportava-se estoicamente em relação ao tratamento primitivo a que os submetíamos, e Macbeth não era exceção. Permaneceu quieto, terrivelmente constrangido, os olhos fixos na chama da lanterna, e não moveu um único músculo enquanto eu fazia a sutura. Apenas as cores que alternavam no seu rosto, do verde ao branco ao vermelho e outra vez ao verde, traíam as suas emoções. Finalmente ficou roxo. Quando terminei a costura, o pênis frouxo começou a enrijecer ligeiramente devido a um leve roçagar da minha mão. Completamente abalado por essa comprovação da sua fé na palavra de Jamie, Macbeth puxou o quilte para baixo assim que terminei, pôs-se de pé num salto e saiu a cambalear para a escuridão, deixando-me com o riso reprimido e a cabeça quase enfiada no meu estojo.